Fala aí, galera! Começando mais um monocast especial aí, como eu fiz da última vez com o CD do Kiss. Agora eu vou fazer para vocês aí com o CD do Iron Maiden, que como vocês viram pela capa aí, pelo título do post, é o Brave New World. É um álbum do dia 29 de maio do ano 2000. Foi ontem, não deu tempo para mim fazer e tal, mas eu vou fazer hoje. Se eu conseguir postar dia 30, vou fazer o máximo aí para postar no dia 30. E porque também tem um outro que eu quero fazer aí para hoje, para no caso, se você estiver escutando no dia 30, eu postei no dia 30. Bom, vamos lá, vou trazer aqui para vocês nesse especialzinho aqui, vou tentar ser bem breve. Uma curiosidade, alguma informação, uma coisinha ou outra. E tocar os sons aí do Brave New World pra vocês aí, que são as músicas que eu gosto e tal. Eu quero começar aí trazendo alguma coisinha aí pra vocês, alguma curiosidade e tal. O álbum é do dia 29 de maio do ano de 2000, né? Foi pela EMI, a produtora que já fez vários discos do Iron Maiden e tal. E os produtores foram o Steve Harris, né? Próprio, o chefe, né? O dono da banda. E o Kevin Shirley também, que é um cara que já tá bastante tempo aí com Iron Maiden. Esse álbum, cara, foi um álbum pra mim assim que eu considero muito foda, porque foi a volta do Bruce e do Adrian, e foi aí que o Iron Maiden veio com três guitarras, cara, pra ficar mais pesado e tal. Já era um som foda com três guitarras. Muita gente considera, eu mesmo sou um cara que não sou muito aqueles fãs assíduos do Yannick Gers, entendeu? Ou Yannick Gers, ou Yannick Gers, como você fala aí. Então, pra mim, eu acho bacana a proposta de três guitarras, mas o Dave e o Adrian, pra mim, já tava ótimo. Mas, né, como tem três, não é ruim, ficou muito bom. Ficou bem pesado o som. É, que mais? Como todo mundo sabe, tem 10 faixas. São faixas que pra mim são fodas, como eu já falei, é um dos melhores discos. Um dos melhores discos pra mim que eu acho do Iron Maiden, né? A formação que tava nesse álbum era o Bruce Dickinson, Dave Murray, Yannick Gers, Adrian Smith, Steve Harris e Nico McBrain. Como o álbum, ele chegou na Billboard 200, na posição 39. Não sei se esses dados onde eu peguei estão atualizados e tal, mas eu tenho aqui como 39. Na UK Albums Chart chegou 39 também, no Top Internet Albums, internet no ano 2000, né? O que é internet no ano 2000? Ficou em 13º lugar. O single The Wicker Man, cara, no Canadá pegou quarto lugar. Também não sei se está atualizado onde que eu peguei, mas eu tenho esses dados. Também aqui na Europa ele chegou em nono. Bom, vamos, já que eu falei do Wicker Man aí, vamos tocar ela aí, que é uma das faixas que eu curto até hoje do álbum, que eu escuto direto. Vou mandar The Wicker Man pra vocês aí e eu já volto. Yeah. jogos, galera. Bom, Brave World também marcou aquela turnê que teve encerramento no Rock in Rio, né? Que tem aquele DVD épico, que foi aquele show foda demais, que tem do DVD Rock in Rio, que foi a passagem, acho que foi a única passagem que eles fizeram naquele ano no Brasil, foi no Rio de Janeiro. No final até gerou um DVD aí, muito foda, quem é fã tem, né? Bom, vamos passar mais algumas coisinhas aí. A gente tá falando sobre vendas, sobre posição e tal. Na Alemanha, vendeu mais de 300 mil cópias. No Reino Unido, mais de 200 mil. Aqui no Brasil, foram mais de 100 mil cópias. Não sei de... Esses dados também não sei se estão atualizados. Provavelmente foi um pouco mais. Com certeza passou... Aqui já passou isso aí também. Mas curiosidade também é que no ano que saiu... O Brave New World foi o ano do lançamento do PlayStation 2, cara. Cara, faz 14 anos já isso daí. Que foda, né? Parece que foi ontem. Também foi o ano que o George Bush se elegeu aí e trouxe as trevas para os Estados Unidos. Bom, vou trazer mais uma faixa para vocês aí. Mandar uma que eu curto pra caramba também, que é Blood Brothers. Tive a oportunidade de vê-la ao vivo já. É muito lindo, cara. Os caras fazendo som ao vivo. Mandando esse som ao vivo, eu acho muito foda. Vou mandar lá pra vocês aí a versão do álbum mesmo. Fiquem aí com o Blood Brothers e eu já volto. Voltamos, galera, aqui com o programa. Acho essa faixa Blood Brothers muito foda, cara. Tem uma levada, ela é meio lenta, depois é muito foda esse som. Não adianta aqui ficar, não sou crítico de música, vou falar merda aqui. Mas bom, a gente tem, tô fazendo um faixa a faixa aqui pra vocês com várias curiosidades e tal. Isso aqui vai ficar muito extenso o programa. Eu vou deixar pra vocês aí o link na descrição com o site brasileiro sobre Iron Maiden, o ironmaiden666.com.br, que ele fala tudo, cara, sobre todas as faixas que tem curiosidade, que nem estão inspirados em filmes ou em livros ou em mitologia. Tem foto, eu vou deixar pra vocês aí, porque senão o programa vai ficar muito extenso, junto eu falando e as músicas, e aí ninguém vai ouvir, já sabe como é que é, né? Bom, queria tocar mais uma música aí pra vocês antes de me despedir aqui, falar mais alguma coisa que eu curto pra caramba também, que é a Out of the Silent Planet. Eu acho muito foda esse som, e vou deixar pra vocês aí curtirem, e eu já volto com mais algumas coisas aí pra gente falar sobre o Brave New World. With a hands, with a mind. Voltamos, galera. E falando aí um pouco sobre o Brave New World, acho que foi foda, porque a banda vinha de som de CDs aí como Virtual Eleven, o X Factor, o Blaze. Que é aquela, né? Tem muita gente que gosta, mas também tem muita gente que odeia o cara. E quando marcou a volta do Bruce, né? Provavelmente tem muito mais gente que gosta do Bruce. Você sabe, né? Adianta falar que é aquele jeito. Tem muito mais gente que gosta do cara do que do Blaze. Falando aí do Kevin Shirley, que tá bastante tempo com o Iron Maiden, foi o primeiro que ele produziu. Eu acho, se eu não me engano, ele tá acabando até hoje. Ele tá até hoje produzindo show, produzindo DVD, e foi a última. Último álbum que a arte da capa foi pelo Derek Higgs, que é o cara que faz os desenhos do Ed e tal. Foi o último trabalho dele no Iron Maiden. E o cara é foda. Até parece que até hoje ele continua desenhando e tal, mas não oficialmente pelo Iron Maiden. Bom, eu vou me despedindo de vocês aí, tentar deixar o programa bem rápido. Eu vou passar a faixa título aí pra vocês, que é muito foda também e que eles tocam até hoje, que é a Brave New World. Já sabem, né? Qualquer coisa vocês mandem e-mail lá no Facebook, Monocast Show. Você acha a gente? Qualquer canelada, qualquer coisa, vocês mandem e-mail. Até mais, tchau, tchau. Fiquem com o Brave New World. Mother love is no more. instead of